Me perguntaram pelo rei do puteiro, que some quando começa a namorar. Me perguntaram pelo rei do puteiro, que some quando começa a namorar. Voltei, tava sumido, as meninas estão me procurando. Eu voltei, tava sumido, as meninas estão me procurando. Com saudade de galopa, o meu cavalo mano. Com saudade de galopa, vai no meu cavalo mano. Com saudade de galopa, no meu cavalo mano. Com saudade de galopa, o que some quando começa a namorar. Me perguntaram pelo rio do puteiro, que some quando começa a namorar. Eu voltei, tava sumido, as meninas estão me procurando. Um abraço pra o forró do Tico. Olha meu parceiro, na Santana e as meninas. Com saudade de galopar, o meu cavalo mano. Saudade de galopar, o rei da nossa querida.